Quero rever minha baladeira. Quero rever minha baladeira. Se apaixonar no frevo não faz o meu estilo, mas dessa vez o cupido meio me acertou. Balada chique acompanhada de amor bandido. Os loucos na noite, a festa fica show. Esse som que tá tocando faz lembrar você. Faz lembrar você. Os momentos que passamos faz eu te querer. Faz eu te querer. Me faz lembrar você. Me faz eu te querer. Hey. Me faz lembrar você. Hey. Que banda chique, louca, dança, chega, sobe a saia. Chonei na tatuada que me instigava. Me olhava e rebolava, pra mim sensualizava. Olhar tipo bumerangue, vai, volta, mata, gata. Essa noite nem que nós morra de amor. Brindei, ela ergueu de longe, também brindou. Chamei, e na sequência ela veio me beijou. Só sei que nós era imã, tipo química, fogo e calor. E veio virando meu boné, coisa de mulher. Sabe como é, sou seu. Eu fui jogando meu migué, sei o que ela quer. Mais tarde é rolé, motel. Foi prosa, foi drink, foi foda essa mulher. Não vou esquecer nunca, nem se eu quiser. Dançou pra mim com uma lingerie vermelha, fazendo amor como quem se ama a noite inteira. Se apaixonar no frevo não faz o meu estilo, mas dessa vez o cupido meio me acertou. Balada chique acompanhada de amor bandido. Os loucos na noite, a festa fica show. Esse som que tá tocando faz lembrar você. Faz lembrar você. Os momentos que passamos faz eu te querer. Faz eu te querer. Tocando faz lembrar você. Os momentos que passamos faz eu te querer. Esse som que tá tocando faz lembrar você. Os momentos que passamos faz eu te querer. É, eu queria rever essa guria que balançou o marroqueiro. Noite foda, frevo foda. Guria, se foi foda. Se apaixonar no frevo não faz o meu estilo, mas dessa vez o cupido meio me acertou. Balada chique acompanhada de amor bandido. Os loucos na noite, a festa fica show. Esse som que tá tocando faz lembrar você. Faz lembrar você. Os momentos que passamos faz eu te querer. Faz eu te querer.